te juro não deu. Você me enganou, me deixou triste. Sinto muito, não deu. Te dei o céu, a lua, o meu mundo. Você só me fez sofrer. Você me fez. DJ Flávio. Todo esse tempo, juro, eu passei pensando em nós. E se eu te aceitar de novo, eu vou sofrer. Se eu passar por tudo que eu passei, eu vou morrer. Eu te juro, não deu. Você me enganou, me deixou triste. Sinto muito, não deu. Te dei o céu, a lua, o meu mundo. Você só me fez sofrer. Você me feriu. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Sou vetor. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Sou vetor. Banda Rister, um temor de sucesso. DJ Flávio Mix. Mas você veio dizendo eu mudei. Todo esse tempo, juro, eu passei pensando em nós. E se eu te aceitar de novo, eu vou sofrer. Te juro, não deu. Você me enganou, me deixou triste. Sinto muito, não deu. Te dei o céu, a lua, o meu mundo. Você só me fez sofrer. Você me feriu.